Frequent taxi, Europa 084. Europa 084, taxi via May April and taxiway India. Hold point runway 10, coming back right for takeoff, VQNH 1018. So I understand, Milan Airborne until Julian. May April and taxiway India until the hold point, they're coming back right for takeoff. Okay, India, call you back for takeoff, Europa 084. 3305 ali, mantém cabeceira 10. Voo no 723 no solo aos 27, libere a direita na minha escuta. Prossiga via Alfa, reporte para ingressar na Juliette, voo no 723. Ok, na direita, na sua escuta, Alfa, vai dar entrar ingresso na direita. Então 3305, autorizado a decolagem pistão 10, vento 140 graus, 10 nós. Sempre decolagem 3305. Azul 5001, após a rolagem do R2 da TAM, a linha mantém cabeceira 10. Após a rolagem, a linha mantém, azul 5001. Controle, boa noite, eu vou no 354, levando 230 no 50. Um bom voo. 0080, né? Nível 050, ajuste no 098. Comete 1050, 1098, voa no 354. 662, 12, desce para 2000 pés, autorizado o sinal LS, reporte localizador estabilizado. O ajuste é altímetro 10018. Controle Salvador, boa noite, TAM 3305, decolado na PUCA. TAM 3305, contato radar na decolagem, suba via, sai da PUCA para o nível 330. 330 via, 3305. Autorizado a decolagem pistão 0, vento 160 graus, 09 nós. Este é o livro de decolagem pistão 0, 5001. Só 084, line up and wait, runway 10. General, ready, Europa 084. Clear, line up and wait, runway 10. Ok, line up and wait, Europa 084. do 5001 no decolado aos 31, chame controle 120 decimal 8, tem um bom voo. Controle 208, 5001, voa. Azul 5001 no contato radar na decolagem, suba via, saída 360 na São Bruno. A gente sobe via São Bruno a 360, 5001. Controle agora 354. Prossiga. Solicita manter a proa, por expressão, formação de apoio, voo ponente. Gente, está autorizado o desvio, reporte no término, no 354. Reporta, abonente, voo no 084, cleared for takeoff, runway 10, the wind is 150 degrees, 05 knots. Negative, we need 1 minute more. Roger. Roger, clear to take off, runway 10. The wind is 140 degrees, 05 knots, Europa 084. Yes, take off runway 10. Airborne S35, Zonal Salvador Departure 10.80, have a last trip. 10.8, have a good day, bye-bye. Pode voar bot, vai dar presente, o 5001? Não, negativo, mantenha a saída São Bruno, 5001. Mantenha perfil, 5001. Departure, good morning, Europa 084, passing 1600. Good evening, Europa 084, we are contact on departure, climbing in level 390, Puka departure. Puka departure, 390, Europa 084. 3305, está autorizado Romeo Fox 08. Romeo Fox 08 na proa, obrigado, senhor. Puxa, 6212, autorizado final LS, 2 18, decimal 95. 18-2, confirme, sinal no oito. Romeo Fox 6212. Xenem a torre, 1 no 8, 9, 5. 395, Xenem a 2, 1, 2, boa noite. Boa Santo 3305, agora com centro Recife, frequência 2545, alterne 2085. 2545, 2085, tirando a noite. Boa noite. Puxa, 62112, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 08 nós. Do 354, voe Bomed, descendo para o nível 050. 050, Bomed, do 354. No chama centro Recife, frequência 1251, na alterne 2835. 251-2835, Lazon, 5001. Xané 6212, no solo aos 39, libere a direita na minha escuta. Prossiga Alfa e Kilo, pátio 3, remota 2, Romeu. Alfa, Kilo, pátio 3, 2, Romeu, Xané 354, desça para 2.000 pés, autorizado o final LS, reporte localizador estabilizado. Ajuste no 08. 2.000, vou reportar estabilizado LS, no voo 354. Acione identificação, dessa via chegada a Bomed 1 para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 08. Bomed 1 050, solicita uma proa aqui, tá? Para lembrar a pessoa na proa. Oh, controle Gono 354, para descer direto a 2000. Afirmativo, estão canceladas as inscrições em TAP, autorizada a descida para 2000 pés, 354. Desce direto a 2000, 354. Está autorizado desvio, reporte no término, no 098. Passará, voo no 098. Salvador, boa noite, OTAN 4738 com alfa para Fortaleza. 4738, autorizado Fortaleza, via rota Alfa Zulu 19, o nível 350. Perfil de saída Momo, transição Froti, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Transponder 5257, controle Salvador 120, decimal 80. 350 Fortaleza, com a Momo Protipper Zulu 19, decolando a 10 com curva esquerda. 5257, 208 para o TAN 4738, posição 7. Fechamento correto, posição 07, chame pronto, o TAN 4738. Obrigado. Europa 084, contact Recife Center, fix 12545, if enable 126, decimal 85. 12545, 126, 85, have a good day. Good day, Europa 084. Retorne 118, decimal 95. Estou solicitando fazer o RNAV? Negativo, ILS. Cinco nove. Desde o pouso 0354. Sobre estado. Gente, suporte ao final do desvio. 09. Exatamente em cima de etapa. Porém, se voar o 366, livramos todas. Sim, se está autorizado o desvio, reporte ao término do desvio. Ok, mas não vai voar a etapa, ok? Sim, se eu estou adivinhando. Condições igual ao 366. Tá 4738 para pushback, salamento. Tá 4738, portão 7, livre só national taxi. Autorizado, 4738. Para 5.000, fazer procedimento de descida. Para 0 pés, o ajuste no 0 reporte estabilizado. Solo 50, livre na Fox Taxi via Alfa, na minha escuta, chame antes da Juliette. Fox via Alfa, chame antes da Juliette, como você, passa. próxima Júlia, que voa no 354. Voando 354, ciente, portão previsto a 1-0. Mantenha-se na Juliette aguardando a passagem da 2 da TAM. Ciente, não tem posição, 354. 4732 para o táxi, 6 horas, 129, Recife. Táxi autorizado via táxi, táxi em Índia, me escuta, chame pronto em ponto de espera, continue 308. Voo 098, torre 118, decimal 95. 098, voo 098. Voo 0, que ajuda, 134. Voo Salvador, voo 098. Sinal INS, o Rio, assunto uma linha para o Charlie 372. Voo 098, tráfego ajustado, pista 90, pouso autorizado, vem a torno 40 graus, 1 menos. Controle Salvador, até 3600, solicita curva à direita, proa 090, aproximadamente 10 milhas para a de formação. Sim, então 3600, autorizado de desvio, reposte seu térmico. Repostará o até 3600. O TAN 4738.0 está pronto. Ali, mantém o TAN 4738, ali decola no 0, vento no 20 graus, 07 nós. Autorizado decolagem, então no 04732. Então, 3152, essa identificação dessa via chegada BOMED 1 para o nível de voo 060. Via BOMED 1 para o 060. Então 4738, decola 259, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom fim de semana. Salvador, boa noite, OTAN 4738, cruzando 2500. Então 4738, contato radar de decolagem, supera o nível de voo 350 via saída Momonga. Sobe via para o 350, teria alguma proa à esquerda? Estamos totalmente visão do setor. Então 4738, suba via, temos dois traços do setor norte de Salvador. Poxa, eu compreendo o perfil, tá? 4732. 3152, proa 050 para essa formação. Gente, TAM 3152, reporte no final do desvio. Confirma? Reporte no final do desvio. Pode parar, mais 20 milhas. Tapatango, Lima, Hotel, Hotel, Sopri, Identity, H2 Bonds, Arrival, Descent, 4,6781018. 3600, cancelada a restrição de altitude em TAP, desce para 2 mil pés, o ajuste no 018, autorizado, o DLS reporte estabilizado. Cancelada a restrição de 5 mil pés, do nível 50 em TAP, desce a 2 mil pés, ajustado o 18, autorizado o procedimento da 3600. Pode voar ITAP, o 3152. Após desvio, os autorizados direto para o ITAP, tá? 3152. Próximo, sem atraso. componente. Controle TAM 3600, solicita voar direto Simbra. Mantenha Itapa, voz Itapiduna, o TAM 3600. Itapa, voz Itapiduna, TAM 3600. Aguando Itapa 3152. Tente. Salvador Approach Control, good evening, Azul 2713, flight level 180. Azul 2713, is qual que é dentro? Azul 2713. 713, radio contact, fly direct bomb position to the set bomb arrival, report direct for descent. Flight Bonfer, I will call you back right for descender, Azul 2713. TAM 4738, chama-se no Recife, na frequência 125.45. Recife 2545 da 4738. Passando 70 para 60, o TAM 3152. TAM 3152, cancelada a restrição de altitude em TAP, desce para 2 mil pés, o ajuste no 08, autorizado ELS, reforço estabilizado. 70 para 2 mil pés, cancelando a instrução, está disponibilizado para 3 mil pés. Percepção final do X-Ray, visual com aeródromo, TAM 3600. TAM 3600, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, TAM 3600, estabilizado o sinal ILS X-Ray. TAM 3600 avistado, pista 1-0, pouso autorizado, vento 170 graus, 04 nós, altímetro 1-0, 1-8. Livre pouso, ajustado via 18, TAM 3600. Clear report, back on track, clear all data. Auto control, Lima Hotel Hotel, getting back on track to Bomb Perfection. Roger. Tan 3600, solo Zulu 1, táxi, à direita via Alfa, Juliette 05. Alfa Juliette 05, Tan 3600. Tá 3152, Torre, 1-1-3-9-5. Obrigado, boa noite, tá 3152. Estou em Salvador, uma boa noite, TAN 3152, passagem via terra. TAN 3152, boa noite, tráfego avistado, altímetro 098, TAN, autorizado, pista no 0, vento 170 graus, 039. Tudo autorizado, não, no 0, TAN 3152, 28. Salvador, approach control, Azul 2713, right for descent. Azul 2713, descent 4000 feet, 10818. 4000 feet, 1018, Azul 2713. Control, Lima Hotel Hotel, reaching 5,000 feet. Abatango Lima Hotel Hotel, 7,000 feet, 2808, Clear to Alex, Boston 7. Send to 2,000 feet, 28108, Clear Alex, report, and stabilization, Alex, X-ray, runway 10, Lima Hotel Hotel. Linha livre direita, táxi Alfa, Juliette, remota 1-3. Alfa, Juliette, remota 1-3, 3-3, 1-5-2, boa noite. Control Lima Hotel Hotel, estabelece um Electric Gray, runway 10. Patango Lima Hotel Hotel, contact tower 118.95. 118.95, Lima Hotel Hotel, thank you. Over tower, good evening for Patango Lima Hotel Hotel. Evening Lima Hotel Hotel, altimeter setting is 1018. Continual approach, expecting runway 10 cleared. Lima Hotel Hotel, under visual condition, request your right base leg and land on runway 17. Large IFR plan, canceled by now, at 20. Call me on short final runway 17. Call you back, short final runway 17, Lima Hotel Hotel. Mother Tower, could you confirm the wind surface, Lima Hotel Hotel? On what wind? Wind surface, could you confirm? Over the tower, Lima Hotel, tell short final runway 17, downwind water. Lima Hotel, okay, we'll clear to land runway 17, this 160.06 knots. Clear to land runway 17, Lima Hotel, hotel. Azul 2713, descent 2000 feet, 20208, clear to ILS, report established. Descent 2000 feet, 1018, I report ILS X-ray Azul 2713. Azul Total on the ground at 2-4, leave the frequency, have a good night.